Quem está no módulo a fúria ativado, aê! Aí, hoje é sexta-feira e o nosso bonde tá formado. Hoje é sexta-feira em São Paulo, mãe. E nós tá como? Joga pra cima, galera, vambora! Tô no módulo a fúria ativado, tô no módulo a fúria ativado. A mulher que tá solteira pode descer até o chão agora, vai no chão, vai. Tá sentando pra caralho, sentando pra caralho, oi? Sentando, cara. Tamo junto, rapaziada. Vem no swing, hein? E hoje é sexta-feira, o nosso bonde tá formado. Hoje é sexta-feira, aqui em São Paulo, vai. Está como? Joga pra cima, galera, vambora! Todo mundo lá, fúria ativado! É carreta de ouro, Robson!